Tiroteio na favela, cada um por si. Bala perdida não avisa onde vai atingir. Mancha de sangue se destacou na rua. Pânico, grito, alguém me ajuda. Uma criança que brincava com a sua amiga. Vítima inocente, felizmente atingida. A mãe fez de tudo pra te ajudar. Te mataram talvez pra não testemunhar. E ninguém sabe da onde é que veio os tiros. Se foi da polícia, traficante ou bandido. Nesse momento, quantos estão de joelho? Uns fazendo oração, outros rezando o terço. É o Lucifer promovendo o suicídio da favela. Mãe, fecha a janela, escuta o eco e faz oração. Sirenes, viaturas, calibres 12.38, veja as manchas no chão. Que os anjos do céu estejam no caminho. Olha o gesto do pai, protegendo seu filho. Corre de um lado, desce a viela. Barulhos de tiro, se choque, se desespera. Mosquito de ferro não é segurança. Sempre cola a polícia, depois ambulância. Enquanto a chuva limpa o sangue no chão, a favela chora com a triste canção. Com a triste canção, com a triste canção. Guardado o sofrimento também. É difícil esquecer lembrando de alguém. As lágrimas solam da minha garganta. Refém da solidão, vítima da vingança. Nada mais sem sentido depois que perdi minha família. Não está mais aqui. Criado por parentes, menor de idade. Agora não sou inocente, sei de toda a verdade. Lembro de quando perguntava da minha família. Que viagem era essa que eles nunca vinham. Entendo tentar esconder o sofrimento, mas cresci traumatizado, revoltado por dentro. Com a pergunta que ninguém consegue responder: o que será que eles fizeram pra merecer? Queria conhecê-los pessoalmente, mas só ficou o retrato. Com todos contente, a minha irmã tinha minha semelhança. Ó, que da hora, meu pai, de bombita e trança. Minha mãe era linda, maravilhosa. Cabelo preto se destaca no vestido rosa. Mas peraí, o meu pai, que aconteceu? Se não morreu, por que será que desapareceu? Não vou te julgar, mas aí analisa. Nem sequer vem me ver, muito menos notícias. Vou pensar o quê? Possibilidade, será que o meu pai foi mais um covarde? Possibilidade número 2, que Deus o tenha se meu pai se foi. Agora sofro eu aqui no mundo perdido. Viciado no crack, refém do cachimbo. Manipulado, me sinto um escravo. Todo endividado, com os dias contados. Tô sabendo qualquer hora eu posso morrer. Fazer o que? Deixa acontecer. Minha esperança foi destruída, iludido, esperando pela minha família. Queria vocês aqui do meu lado, não ter que levar flores em dia de finado. Vou fazer um pedido na minha oração. Deus enxugue as lágrimas, a triste canção. Triste canção, triste canção.